Ficheiro 62, último ficheiro, página 604. Demorou 5 minutos a pôr a tranca no lugar. Atravessou o pátio aos tropeções, entrou na casa e encontrou o telefone em cima de um pequeno armário na cozinha. Marcou o número que não usava havia 2 anos. Respondeu-lhe o atendedor automático. Olá, ligou para Miquel Blomqvist. Não posso atender de momento, mas deixo o seu nome e número de telefone e ligar-lhe-ei logo possível. Bip. Mirkal, disse ela. E apercebeu-se de que a sua voz parecia puré. Engoliu. Miquel, sou eu, a Lisbeth. E então não soube o que lhe dizer. Desligou. A Ziegsauer de Niedermann estava em cima da mesa, desmontada para limpeza, e ao lado dela a P-83, o Anad. Deixou cair a Browning de Salatchenko no chão, aproximou-se da mesa, pegou na Anad e verificou o carregador. Encontrou também o Palm PDA e enfiou-o no bolso. Em seguida cambaleou até ao lava-louça e encheu de água fria uma chávena suja. Bebeu 4 chávenas. Quando ergueu a cabeça, viu-se refletida num velho espelho de barbear pendurado na parede. Quase disparou um tiro de puro susto. O que viu fazia-lhe lembrar mais um animal do que um ser humano. Viu uma louca, de rosto contorcido e boca muito aberta, coberta de sujidade. A cara e o pescoço eram uma pasta de sangue coagulado e terra. Agora fazia uma ideia do que Niedermann encontrara ao entrar na arrecadação. Aproximou-se mais do espelho e teve subitamente consciência de que arrastava uma perna. Sentia uma dor aguda na anca, onde a primeira bala de Salatchenko a atingira. A segunda acertara-lhe no ombro e paralisara-lhe o braço esquerdo. Doía-lhe. A dor na cabeça, porém, era tão violenta que a fazia cambalear. Levantou lentamente a mão direita e tateou a nuca. Encontrou com as pontas dos dedos o orifício de entrada. Enquanto explorava o buraco com as pontas dos dedos, compreendeu subitamente que aquilo em que estava a tocar era o seu próprio cérebro, que estava tão gravemente ferida que ia morrer, ou talvez já estivesse morta. Não percebia como ainda conseguia manter-se de pé. Foi invadida por um enorme cansaço. Não sabia muito bem se estava à beira de desmaiar ou de adormecer, mas arrastou-se até ao banco da cozinha, estendeu-se nele e apoiou o lado direito da cabeça numa almofada. Tinha de descansar e recuperar as forças, mas sabia que não podia deixar-se adormecer enquanto Niedermann andasse por perto. Mais cedo ou mais tarde ele ia voltar, mais cedo ou mais tarde. Salatchenko ia conseguir sair da arrecadação e arrastar-se até à casa. Mas já não tinha forças para continuar de pé. Pôs a patilha da Oanad em posição de fogo. Niedermann deteve-se indeciso na berma da estrada de Zollbrunn para Nocebro. Estava sozinho, na escuridão. Tinha recomeçado a pensar racionalmente e envergonhava-se por ter fugido. Não compreendia como podia aquilo ter acontecido, mas chegou à conclusão lógica de que ela devia ter sobrevivido. Conseguiu sair da cova. Salatchenko precisava dele. O que devia fazer era voltar à casa e torcer o pescoço àquela cabra. Ao mesmo tempo, tinha uma forte sensação de que estava tudo acabado. Havia já muito tempo que tinha aquela sensação. As coisas tinham começado a dar para o torto e tinham continuado a dar para o torto no momento em que Bürman os contactara. Salatchenko ficara irreconhecível ao ouvir o nome de Lisbeth Salander. Todas as regras a respeito de cautela e moderação que lhe pregara durante anos tinham-se desfeito em fumo. Hesitou. Salatchenko precisava de cuidados médicos, se ela não o tivesse já matado, o que significava que haveria perguntas. Mordeu o lábio inferior. Havia muitos anos que era sócio do pai. Tinham sido uns anos bons. Tinha dinheiro posto de parte e, além disso, sabia onde Salatchenko escondia a sua fortuna. Tinha os recursos e os conhecimentos necessários para levar o negócio para a frente. O mais sensato seria afastar-se de tudo aquilo e nem sequer olhar para trás. Se havia coisa que Salatchenko lhe tinha ensinado era a importância de conservar sempre a capacidade de afastar-se, sem sentimentalismos, de uma situação que considerasse insustentável. Não mexas um dedo por uma causa perdida. Ela não era sobrenatural, mas era perigosa. Era a sua meia-irmã. Tinha-a subestimado. Não sabia o que fazer. Uma parte dele queria voltar à casa e torcer-lhe o pescoço. Outra parte queria continuar a fugir. Tinha o passaporte e a carteira no bolso das calças. Não queria voltar. Não havia na quinta nada de que precisasse, exceto talvez um carro. Ainda hesitava quando viu a luz de uns faróis que se aproximavam, vindos do outro lado da colina. Voltou a cabeça. Tudo o que precisava era de um carro que o levasse a Gotemburgo. Pela primeira vez na vida, pelo menos desde que era muito pequenina, Lisbeth Salander viu-se incapaz de controlar a sua própria situação. Ao longo dos anos, envolvera-se em lutas, fora sujeita a abusos, fora vítima de injustiças de organismos públicos e privados. Sofrera muitos mais golpes no corpo e na alma do que qualquer pessoa deveria ter de suportar. Mas sempre fora capaz de rebelar-se. Recusara responder às perguntas de Teleborian e sempre que fora sujeita a qualquer espécie de violência física, fora capaz de fugir. Podia viver com o nariz partido, mas não com uma bala na cabeça. Desta vez, não podia arrastar-se até a sua casa, puxar as mantas até às orelhas, dormir 2 dias seguidos e depois levantar-se e voltar à rotina diária, como se nada tivesse acontecido. Estava tão gravemente ferida que não podia lidar sozinha com a situação. Estava tão exausta que o corpo recusava obedecer-lhe. Tenho de dormir um pouco, pensou. E de repente percebeu que se fechasse os olhos e se abandonasse, havia altíssima probabilidade de não voltar a acordar. Analisou calmamente as consequências e chegou à conclusão de que não se importava. Pelo contrário, sentia-se estranhamente atraída pela ideia. Descansar, não ter de acordar. Os seus últimos pensamentos foram para Miriam Vu. Perdoa-me, Mimi. Ainda segurava a arma de Niedermann com a patilha de segurança em posição de fogo quando fechou os olhos. Mikkel Blum, que viste, viu Niedermann ao longe, à luz dos faróis, e reconheceu-o imediatamente. Era difícil não reconhecer um gigante loiro com mais de 2 metros de altura. Niedermann corria para ele a agitar os braços. Mikkel abrandou. Enfiou a mão no bolso exterior do estojo do portátil e tirou de lá o Colt 1911 Government que encontrara na secretária de Lisbeth. Parou a 5 metros de Niederman e desligou o motor antes de abrir a porta do carro e apear-se. Obrigado por ter parado, disse Niederman, ofegante. Tive um acidente. Pode dar uma boleia até à cidade? Tinha uma voz surpreendentemente aguda. Claro que posso levá-lo até à cidade, disse Mikkel. Apontou-lhe a arma. Deite-se no chão. Parecia não haver fim para as tribulações por que Niedermann tivera de passar naquela noite. Ficou a olhar para Mikkel, espantado. Não tinha ponta de medo da pistola, nem do homem que a empunhava. Por outro lado, respeitava as armas. Tinha vivido com armas e violência toda a sua vida. Assumia que se alguém lhe apontava uma arma, era porque essa pessoa estava preparada para usá-la. Semicerrou os olhos e tentou avaliar o homem por trás da arma, mas os faróis do carro tornavam-no uma silhueta indistinta. Polícia? Não parecia ser da polícia. Em geral, os agentes da polícia identificavam-se. Pelo menos era o que faziam nos filmes. Ponderou as suas possibilidades. Sabia que, se atacasse o homem, conseguiria tirar-lhe a pistola. Mas o tipo parecia perfeitamente controlado e estava atrás da porta do carro. Poderia atingi-lo com uma, talvez duas balas. Se fosse muito rápido, talvez o homem falhasse, ou pelo menos não conseguisse acertar num órgão vital. Mas mesmo que sobrevivesse, as balas dificultar-lhe-iam a fuga, se não a tornassem de todo impossível. O melhor era esperar por melhor oportunidade. Deita-te, já! Gritou Miquel. Desviou o cano um par de centímetros e disparou um tiro para a valeta. A próxima é para o teu joelho, anunciou Miquel numa clara e firme voz de comando. Niedermann pôs-se de joelhos, ofuscado pela luz dos faróis. Quem és tu? Perguntou. Miquel procurou-o com a mão livre na bolsa da porta do carro e pegou na lanterna que tinha comprado na estação de serviço. Apontou o feixe de luz à cara de Niedermann. Mãos atrás das costas, ordenou. Abre as pernas. Esperou que Niedermann obedecesse relutantemente às suas ordens. Sei quem tu és. Se começares a pensar em fazer qualquer coisa estúpida, dou-te um tiro sem mais avisos. Estou a apontar para o teu pulmão, por baixo da omoplata. Talvez consigas apanhar-me, mas vai custar-te. Pousou a lanterna no chão, tirou o cinto e fez com ele um nó corredio, exatamente como aprendera 20 anos antes, em Kiruna, onde fizera o serviço militar. Colocou-se entre as pernas do gigante, passou-lhe o nó pelos braços e apertou-o acima dos cotovelos. O poderoso Niedermann estava, para todos os efeitos práticos, indefeso. E agora? Miquel olhou em redor. Estava completamente sozinhos na estrada, no meio da escuridão. Paulo Roberto não exagerara ao descrever Niedermann. O homem era enorme. A questão era saber o que poderia ter levado aquele monstro a fugir, como se fosse perseguido pelo próprio diabo. Procura Lisbeth Salander. Presumo que a conheces? Niedermann não respondeu. Onde está a Lisbeth Salander? O gigante olhou para ele confuso. Não compreendia o que estava a acontecer-lhe naquela estranha noite em que tudo parecia correr mal. Miquel encolheu os ombros. Regressou ao carro, abriu a bagageira e encontrou uma corda. Não podia deixar Niedermann amarrado no meio da estrada, de modo que se pôs a olhar em redor. 30 metros mais à frente viu um sinal rodoviário iluminado pelos faróis. Atenção, passagem de alces. De pé. Encostou o cano da arma ao pescoço de Niedermann, levou-o até ao sinal e obrigou-o a descer para a berma. Mandou-o sentar-se com as costas apoiadas ao poste do sinal. Niedermann hesitou. É tudo muito simples, disse Miquel. Mataste o Dag Svensson e a Mia Johansson. Eram meus amigos. Não vou deixar-te à solta na estrada, de modo que ou te sentas aqui enquanto eu te amarro, ou dou-te um tiro no joelho. Agora escolhe. Niedermann sentou-se. Miquel passou-lhe a corda à volta do pescoço e prendeu-lhe firmemente a cabeça no poste. Depois usou 15 metros de corda para amarrar também o tronco, do pescoço à cintura. Reservou os últimos 3 metros para os antebraços e rematou o serviço com vários nós de marinheiro. Quando acabou, voltou a perguntar-lhe onde estava Lisbeth. Não obteve resposta, de modo que encolheu os ombros e afastou-se. Foi só quando já estava de novo sentado ao volante que sentiu o fluxo de adrenalina e se apercebeu verdadeiramente do que tinha feito. A imagem de Mia Johansson passou-lhe fugazmente diante dos olhos. Acendeu um cigarro e bebeu água diretamente da garrafa. Olhou para a figura sentada na valeta, amarrada ao poste do sinal rodoviário. Em seguida, consultou o mapa e verificou que lhe faltava menos de 1 quilómetro para chegar ao caminho de acesso à quinta de Carl Axel Bodin. Ligou o motor e passou por Niedermann. Passou lentamente pelo desvio que indicava Gosseberga e estacionou o carro junto a um celeiro, numa estrada florestal 100 metros mais a norte. Pegou na pistola e acendeu a lanterna. Encontrou marcas recentes de pneus na lama e decidiu que outro carro tinha estado ali estacionado pouco antes, mas não se deteve a considerar as implicações. Voltou a pé ao desvio para Gosseberga e apontou a luz da lanterna para a caixa de correio CP 612 KA Bodin. Continua pela estrada. Era quase meia-noite quando viu as luzes da quinta. Manteve-se imóvel durante vários minutos, mas não ouviu nada, exceto os ruídos habituais da noite. Em vez de seguir o caminho diretamente para a quinta, avançou ao longo da orla do campo e aproximou-se pelo lado do celeiro. Deteve-se no pátio, a cerca de 30 metros da casa. Tinha todos os sentidos em estado de alerta. O simples facto de ter encontrado Niedermann a correr pela estrada principal era razão suficiente para acreditar que tinha acontecido ali uma catástrofe. E a meio do pátio, quando ouviu um som, voltou-se e caiu sobre um joelho com a arma levantada. Demorou alguns segundos a identificar a origem do som, uma arrecadação, alguém a gemer. Avançou rapidamente e parou diante da pequena construção. Espreitando da esquina, viu que havia uma luz acesa no interior. Escutou. Alguém se movia lá dentro. Mantendo a pistola apontada à sua frente, levantou a tranca, empurrou a porta com a mão esquerda e foi confrontado com um par de olhos aterrorizados numa cara ensanguentada. Viu o machado no chão. Santo Deus! Exclamou. Então viu a prótese. Salatchenko. Lisbeth tinha-lhe definitivamente feito uma visita, mas não conseguia imaginar o que podia ter acontecido. Fechou a porta e voltou a pôr a tranca no lugar. Com Salatchenko fechado na arrecadação e Niedermann amarrado de pés e mãos na berma da estrada para Zollabrunn, Miquel atravessou rapidamente o pátio. Era possível que houvesse uma terceira pessoa que se encontrasse em perigo, mas a casa parecia deserta, quase abandonada. Apontando a arma para o chão, empurrou a porta da frente. Entrou num vestíbulo escuro e viu um retângulo de luz vindo da cozinha. O único som era o tic-taquear do relógio de parede. Quando chegou à cozinha, viu Lisbeth estendida em cima do banco. Por um instante ficou petrificado, a olhar para o maltratado corpo. Reparou que Lisbeth tinha uma pistola na mão que pendia molemente da beira do banco. Aproximou-se dela e ajoelhou-se no chão. Lembrou-se de como tinha encontrado Dag e Mia e pensou que também ela estava morta. Então notou um ligeiríssimo movimento do peito e ouviu uma respiração fraca, sibilante. Estendeu a mão e com todo o cuidado tentou tirar-lhe a pistola de entre os dedos. Subitamente o punho fechou-se à volta da coronha. Lisbeth entreabriu os olhos, reduzidos a duas estreitas fendas, e olhou para ele durante longos segundos. Pareciam desfocados. Depois ouviu-a murmurar, numa voz tão baixa que só com muita dificuldade conseguiu perceber as palavras: Super sacana Blomqvist. Lisbeth fechou os olhos e largou a arma. Miquel pousou-a no chão, pegou no telemóvel e ligou para as emergências. Fim. A opinião da crítica. A série de três livros Millennium, escrita pelo sueco Stieg Larsson, é o primeiro grande marco da literatura policial do século XXI. A leitura do primeiro volume da série é uma experiência inesquecível. Em Os Homens que Odeiam as Mulheres, juntam-se até a mais improvável das duplas. Miquel Blomqvist, jornalista de economia, meia-idade, imerso em OPAs, ações e burlas financeiras, e Lisbeth Salander, 24 anos, uma hacker rebelde, capaz de passear discreta nos ficheiros de qualquer computador. Uma pipi das meias altas, um pouco mais crescida, que trocou as tranças por piercings e tatuagens. Estando assim criadas as condições para um policial mergulhado num mundo cibernético e financeiro altamente conceptual e frio, o que acontece é precisamente o contrário. Gelada aqui, só mesmo a paisagem da Suécia profunda no inverno. Tudo o resto trepida. Rui Lagartinho, Time Out, julho de 2008. Retrato poderoso e fiel deste tempo conflituoso e inquietante em que as mulheres são abusadas. Ao escrever estes policiais, Stieg Larsson aproveitou para levar a cabo uma exaustiva análise social e psicológica servida por uma história extremamente bem arquitetada e cheia de suspense, baseada nos três poderosos pilares do novo milénio: sexo, dinheiro e poder. Helena Vasconcelos, Público, 27 de junho de 2008. Quem lê Millennium passa a palavra e diz a outros para também lerem. A mensagem vai passando em conversas e através da internet. E foi assim que três livros, com títulos como Os Homens que Odeiam as Mulheres, A Rapariga que Sonhava com uma Lata de Gasolina e um Fósforo, ou A Rainha no Palácio das Correntes de Ar, que têm por base uma intriga policial e se passam na Suécia, se transformaram em fenómeno mundial. Isabel Coutinho, Público Ypsilon, 27 de junho de 2008. Será provavelmente uma das melhores leituras para estas férias. Num estilo veloz, muito seguro e hábil no suspense e no cruzamento das linhas narrativas, Larsson explora a dura realidade de uma sociedade ideal, agora minada pela corrupção, pelos fundamentalismos, pela violência gratuita, pelas perversões sexuais e por uma misoginia feroz. Filipa Melo, Sol, 5 de julho de 2008. A avaliar pelo primeiro volume, este Os Homens que Odeiam as Mulheres, a história possui qualidades para se impor por si mesma. Trata-se de um mistério thriller em torno de uma adolescente que desapareceu há 40 anos. As reviravoltas espantam e convencem. Se os demónios são familiares, a ternura final da história é bem característica de uma certa linha europeia de policial, que não deixa por isso de ser eficaz. Luís M. Faria Expresso, 12 de julho de 2008. Fenómeno de vendas na Suécia e não só, a trilogia póstuma Millennium, do romancista Stieg Larsson, ainda agora começou a ser editada em Portugal e já está a criar uma legião de fãs. O êxito de Larsson, diga-se, é mais do que justificado. Com uma construção narrativa perfeita e um ritmo febril que cedo transforma a leitura num vício compulsivo, Os Homens que Odeiam as Mulheres lê-se numa penada, apesar das suas mais de 500 páginas. José Mário Silva, Ler, 1 de setembro de 2008. Um fenómeno editorial fora do comum e um autor de exceção. Le Nouvel Observateur. O livro está mais próximo da Agatha Christie do que de Henning Mankell. Está mais ligado à procura da verdade enquanto exercício intelectual, como um puzzle de emoções, do que a um obscuro processo comprometido pelas dificuldades e os obstáculos da vida real, de Independent. Um romance empolgante, cheio de paixão, com um forte sentido evocativo dos lugares e uma subtil intuição para penetrar nas mentes corruptas e venais. É uma pena que uma carreira potencialmente tão brilhante tenha acabado antes de começar. Mas pelo menos os leitores podem desfrutar deste livro e esperar ansiosamente pelos dois volumes seguintes, The Observer. Fim da leitura da obra Millennium 2, A Rapariga que Sonhava com uma Lata de Gasolina e um Fósforo, de Stieg Larsson. Procedeu à sua leitura Maria José Alegre, com o apoio técnico de Emanuel Lassa. Este livro foi gravado ao abrigo do artigo 80 do Código dos Direitos de Autor e dos Direitos Conexos para os utentes deficientes visuais da Biblioteca Municipal de Coimbra, em fevereiro de 2012.